3h07, a Prefeitura Municipal aqui de Foz do Iguaçu está abrindo licitação para o transporte escolar. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o Marcelo Bernardo da Silva. O Marcelo é coordenador do Departamento de Assistência ao Educando da Secretaria Municipal de Educação aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cristina. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada, Marcelo, por atender a nossa solicitação. Marcelo, como é que vai funcionar essa licitação? Então, Cristina, nós deflagramos o processo licitatório para a licitação de transporte escolar de 2014. Nessa licitação, a gente fez algumas alterações das anteriores, né? Mudamos alguns formatos, até na forma de licitar. Também vamos atender algumas demandas que existiam, né, de anos anteriores, em algumas rotas, com relação a quilometragens, aumento de ônibus, algumas reivindicações, como exemplo da CDD, né, a PAI, que faz o transporte especial dos alunos das entidades, que eles permaneciam muito tempo dentro dos ônibus. A gente vai aumentar vai colocar um ônibus a mais com as condições com a plataforma elevatória, com ar-condicionado, né, para atender até uma legislação, né, uma legislação específica. E além de tudo, também está previsto também nessa licitação, como você já falou aí, que essas empresas também têm ônibus com maior tempo de vida útil, no máximo 10 anos, né? Além de, como você já falou, além de todo conforto para os alunos, como o ar-condicionado. Então assim, a legislação estadual, ela prevê, ela deu um período, um prazo, né, para que os municípios se adequassem em 10 anos, né? E a gente vinha praticando com ônibus com idade de 15 anos. Então, gradativamente, a gente vai baixando a idade do requisito da idade do ônibus, né? Agora, para essa licitação, o requisito foi de 13 anos. Quantos alunos hoje, dá para a gente quantificar, Marcelo? Quantos alunos hoje o transporte escolar atende aqui em Foz? Uhum. Nós estamos atendendo, agora para 2014, até com essa nova licitação, a gente vai atender mais de 2.100 alunos. É um número bem considerável, né? É da rede municipal e estadual também que vocês atendem, né? São alunos da rede municipal, rede estadual e as entidades. Certo. Né? Nos três turnos, né? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Certo. Manhã, tarde e noite. E esses os veículos que vão agora, que vão participar dessa licitação, Marcelo, eles já têm que ter um cadastro prévio na prefeitura? Não, os veículos não, né? Os veículos, eles serão vistoriados após a empresa, após o certame licitatório. Quando tiver uma empresa vencedora, né, na hora da assinatura do contrato, ele vai ter que apresentar a documentação dos veículos, né, e passar por uma vistoria pela Secretaria Demandante. Certo. E qualquer pessoa, essa licitação é aberta para qualquer pessoa que possua um veículo que atenda essas necessidades, essas exigências? Então, a licitação, ela vai ser composta por 4 lotes, né? Nós temos aí uma demanda hoje de 36 rotas, né? A gente divide o município por rotas de atendimento, né? Rota Parque Nacional, rota Vila Solidária, Vila Almada, Vila Andradina. Então, dentro das nossas cidades, a gente dividiu por rotas. E daí, dessas rotas, é composta por lotes. Então, tem lote 1, composto por 11 rotas, lote 2, né, por mais 10, 11 rotas, né? Então, são 4 lotes. As empresas vêm e dão as suas propostas dentro de determinado lote. Então, ela vai ter que ter o número de ônibus para atender aquele lote que ela deu o lance. Certo. E aí, vence a empresa que prestar o serviço pelo menor preço, atendendo todas as especificações do edital. Do edital, exatamente. A secretaria elabora um termo de referências, né, onde estão todas as nossas solicitações de serviço, com o número de alunos, quilômetros por dia, as rotas, e uma média de valores, né? E eles, dentro dessa média, eles vêm dando seus lances, e aí que tiver o menor preço, né, e todas as condições para atendimento, vai ser a empresa sagrada vencedora. E de quanto tempo vai ser o contrato com essa empresa, Marcelo? Essa também é uma inovação. Os contratos anteriores eram de 10 meses, né? Certo. Agora o contrato, ele vai ser de 24 meses, com suspensão dos serviços nos períodos de férias e recesso escolar, né? Então, teve férias e recesso, vai ser suspenso o contrato e dar continuidade assim que tiver atividade escolar. Então, bastante inovação aí, tudo para melhorar a vida dos estudantes aqui de Foz do Iguaçu, tanto da linha estadual, quanto do estadual, quanto do municipal, para que eles tenham aí uma melhor acessibilidade aos seus locais de estudo, Marcelo. Exatamente. Então, houve uma otimização até de rotas, né? otimização de rotas, e daí a gente procurando atender essas demandas aí, os serviços tiveram um acréscimo de 30% no número de rotas e número de quilometragem, né? E tudo para atender essas demandas aí. Tá certo, então, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Vamos aguardar agora, então, o andamento e as informações que vocês tiverem, né? Com certeza nós vamos nos informar também qual foi a empresa vencedora dessa licitação. Tá, ok. Eu que agradeço e por estar podendo passar a informação para a comunidade. Tá certo. Um grande abraço para você, Marcelo. O Marcelo Bernardo da Silva, coordenador do Departamento de Assistência ao Educando da Secretaria Municipal de Educação aqui de Foz do Iguaçu, ele falando sobre essa nova licitação do transporte escolar e as inovações, né, que vem aí com essa nova licitação, né, novas, são 10 novas rotas que vão beneficiar os estudantes, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Outra inovação também são 24 meses de contrato, que traz benefícios tanto para os estudantes quanto para os empresários aí que colocarem seus transportes, seus ônibus para participar dessa licitação.